Sierra 0 2 Alfa Delta Eva. A 2 a 7. Vejo voo 3. 7-0, via sair da borda. Positivo, é possível voar borda direto? 0. Já avisou algum campo? Ainda negativo. Sim, fechando a 2-0-0, mantém aproximação a partir do campo. Não chove, vento 2-0-0 graus com 0,6 nós. Então, fechando a 2-0-0. Vai informar o visual, 2-0-0. Avisou agora o 6200-1903. Janela 6200 avistado, autorizado com o Sistema 0, vento 190 graus, 06. Outro autorizado, Janela 6200. 082, reduzir a mensagem para 2109. 2109, azul 403. Controle Salvador 2780, pode voar 368. Aguarde. Azul 2780, 9000 oeste da posição 7368, resumo na direção 27368. 368, 2780. Centro Romeu Lima, reporte visual coletiva. Sim. 4080, voo 7368 para a RNAV, deu até 5.000 pés, NH 9097. Foi com 4082 a mensagem? Afirmativa do 4082, voo 7368 para a RNAV. 368 para a RNAV, autorizado 050, 4082. É com o Delta Fox, se retorna no 8 decimal 95. Fox, azul 4082. Prossiga azul 4082. A senhora havia autorizado o nível 050? Afirmativo, desça para o nível de voo 050, que é negar 1097, azul 4082. 050, 87, 4082. Só tem praticado. Vamos fazer o backtrack para a Delta, que é a minha 202. Guardião 08, na escuta do controle Salvador. Confirme sua posição, Guardião 08. Gente, confirme sua posição no momento. Controle Salvador 2780, mantendo 4000, está autorizado a RNAV? Azul 2780, prossiga para 2500, já posso visar algum campo. 2500, 2780. Fono 094, chame o centro Recife, frequência no 2685 até no 2585. 2685, 2545, até uma próxima. O 4082 segue tráfego 12 horas 8 milhas com 180 de drive speed e vai seguindo como número 3. Desce até 4810. 104810, azul 4082. 4082, corrigindo, desce até 4010. 4010, 4082. Eco Delta Fox, autorizado pouso na pistão na 7, vento 1, 0 graus, 0 nós. Número 2, reduz a velocidade para 2209. 220, o 962. O 962, desça para nível de voo 050. 50, voo 962. Solo Salvador, aqui na 6600, bom dia. 00, autorizado, Alfa de 10, portão 08. Alfa de 10, portão 8, você não é 6200. Alfa de 739. Estabilizado, avistando. 739, chame turno no 8, decimal 95. Estava sendo ligado. Caso 2730, chame turno no 8, decimal 95. 98952780. Azul 4082, desce até 2500 pés, aporte visa algum campo. 2500 pés, reporta visa algum campo, azul 4082. Estimação, aguarde por toma zero livre. Aguarda, 1780. É, Bravo Foxtrot, solo 37, ao estacionar, frequência livre. Sete, três, nove, avistado, autorizado, pouso, soma zero, vento, 120 graus, 122. Sem livre, pouso na 10, gol, 1739, obrigado. Falou 4207, decolo 38, controle 120, decimal 8. 308, 4207. Sobre Salvador, azul 4207, passa 1000 pés na... Decolagem, suba para nível de voo 320 via saída da EL. Via 320, azul 4207. 1168, corrigindo o gol 1162, desça para 4010. Para mim, 1162. Guardião 08. Confirmando, seria o Caravan como Guardião 08? Vamos 739, solo aos 40. Libere via Foxtrot e mantenha a posição de direção na Delta. Libera a Foxtrot, mantenha a posição. Sinal de 8 milhas e meio. Entendi. 1239 confirmando, mantém a posição antes de ingressar na Alfa. Foi 2780, autorizado, pouso. Autorizado, pouso, vento 130 graus, 129. autorizado ao 2780. Torre Salvador Azul 4082. Azul 40, confirme para a torre? 4082, sinal de 6.8 milhas. Sim, Azul 4082, mantenha a aproximação, aguarde pista 10 livre. Informação, a taxa em alfa está impraticável, pedaço entre a delta e a E. Então você pode, quando você puder livrar na delta, seria ideal, ou então, se passar, a gente vai ter que fazer o backtrack. Sim, se essa programação livra na delta, caso possível, Fox. Quente. O 9739, na escuta? Falta só um minuto, coordenando aqui com a Infraero, tá tendo... Eles atrasaram aí o término dessa obra na Alfa. A gente tá tendo aqui um pouquinho de dificuldade para coordenar com eles o táxi. Só um minuto. Bom, a gente pode subir na Alfa até a Golf e quando o avião ali for livrar, a gente faz o backtrack rapidinho. 4207, pode voar a moto? Livrar via Delta. Então aguarda lá na Golf pra gente fazer o backtrack. Vamos tentar fazer o 180 aqui pra livrar nessa mesmo, na Fox mesmo? Afirmativo. Então fica aí, tipo assim, obrigado. Disponha, permanece saída da El e da Motiva. Obrigado. Solo 2700, liberou. 10 graus, 10 mais. Livre pouso, azul 4002. 2700, João a 2600 pés, eu morro na hora 62. Controle, morro na hora 62. O número 62 chama o turno, no 8 decimal 95. 895, obrigado. Aguarde o 2PJ. Azul 4307, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, no alterno no 28 decimal 3. 251-283, Recife, Azul 4307. Entre a Taxway Eco e a Taxway Delta. Então, se possível, livrar na Taxway Delta, ou então a gente vai ter que fazer backtrack e estar sobre a pista para livrar na Delta. Gente, honra a minha Deus. 4082, solo 44, solo 121, deixa eu anotar. 219, 402. 507 na escuta. Solo 4082, livrando na Delta. Rapidinho, a gente vai junto com o azul ali, ó. Não. No 62, vento 1-0 graus, 1-0 nós, autorizado pouso pista 10. Livre pouso 1-0, gol 1-62. Informou que tem sim o plano, Vocol, porém tá como o FAB 7207, Olimpo 07. Bom, só para informação de vocês, nós estamos aqui na Taxi Fox. Comprou a pra pista, tá? Não dá pra livrar na Fox. É, recebendo, obrigado. Beleza. 4082, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, 4082. Estou no 739, autorizado ingresso na 28 para liberar na Delta. Ingresso de olho para na Delta. Polo 162, salão 46, salão 121, 219. 219, boa. Para o táxi 3895, 213 a bordo, 3 horas e 20, Galeão. Polo 162 de Bruno. Polo 162, prossegue Alfa, reportando Juliette. Alfa, se ajude, polo 162. Então, 3895, observa o táxi da Embraer 2, ingressando posição 01, autorizado. Táxi Departe 1, táxi Índia, ponto espera no 0, torre 11895, o ajuste de altímetro no 017. Departe 1, Índia, ponto espera 3895, está 3895. Aproximado a reportar, reporte 40 minutos, Salvador. 90, prepara Puca, Caju, aguardo uma cópia. Aguarda, eu vou ser 90. Adação Google pelo MSC, autorizado. Gol 162, ingresso Juliette, posição 10. Juliette pro 10, gol 162. Então, 3895, a linha e decolador no zero, ventuna 50 graus, 909. Bom, no 739, salão 1, 219. 219, obrigado, bom, 739. Direito em rota, controle 1208, aciona 26 para 51 no transpondo. Tá 32 no momento, autorizada pro de ITAP, após o TAP, serve o 366. Desculpa, ITAP, serve o 366, tá 326. Gente, um contato. Paulo Gon, 739. 45.4, Congonhas. No 739, prossegue Juliette, posição 04. Juliette, posição 04, com 739. No 745, aguarda cópia. 740, aguarda. 790, ponto cópia. Prossiga, 790. Pesado Recife, nível 370. Decola pista 10, curva esquerda, saída Puca Caju, via Epesu 17. Controle Salvador Opera 1208, aciona transponder 5510. Recife 370, pista 10, curva esquerda, Puca Caju, Epesu 17. 5510, aciona 208, controle, bom, 790. Gol 1790, o pijama está correto, um pronto, pushback, acionamento. Semana 2, gol 790. São 3745, ponto cópia. 94, 3745. Cruzado com Goiás, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upezu 10, o base Upezu 16, prossegue conforme rota. Controle Salvador, Atera 120, décima 8, aciona 5506, transponder. 3745, atualizado com Goiás, nível 360, decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva, Upezu 10, com base, Upezu 16, Cosmo. 208-5506. 5506, atenção, deixa eu entrar no posto de acionamento, tanto em 745. 5506. Serra Índia, Romeu Índia, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 1208, aciona 0156, transponder. Comece Delta, assume o terreno na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, Delta. Tô Salvador, ou Astralink Delta? Confirme? Eu passo o meu Astralink Delta, tá na vertical de Itapuã. Visual com aeródromo. Astralink Delta, vento 120 graus 08, nós, prossegue para pouso na 110 ou na 117? Na 117, possível. Sim, está autorizado o cruzamento da final da 110 e já passo base pela direita. Autorizado o cruzamento da 110, vai já passar base pela direita, o Astralink Delta. O Vitor Lima, XQ, contato radar 73000, sudoeste de Salvador. Reporte de altura de estilo, ajuste de Salvador, 1097. Salvador, bom dia, passava para a casa, Mike Romeu. Mike Romeu, livre estacionamento, chame táxi. Para a casa, Mike Romeu. Para o cruzamento, pista no 028, Olimpo 08. Chanel 63. 56, acione identificação, desça para nível 120, o ajuste instalador 10117, pegada Mário, vou direto e papo. Vira. Pega pouso, Delta. Salvador, Charlie, Mike Romeu para o táxi. Charlie, Mike Romeu, autorizado o táxi, reporte para ingresso 17. Confirmando, reporte na Papá, no Papá. Papá. Na 356, como tratando na posição de 1 hora, 1-1 milhas, rumo ao nordeste, o papo é 74, passando a nível 1-1-0, descida para 060. Prossiga. Papá, mantenha a papá, mantenha a guarda para ingresso. Segue cancelamento 3745 no 03. 3745 autorizado, são plantados. Bora, ataque na 3745. Delta Solo 57, táxi livre Bate 4, não me escuta até corte. O Charlie Mike Romeo autorizado ingresso pista na sorte, reporte alinhado pronto, Charlie Mike Romeo. Limpo 08. Pode prosseguir, Delta Alfa reportando 11, tá com 6 de leite. 3216, autorizado o procedimento. Porém, ali próximo ao 366, a gente tem uma apresentação aqui no radar de formação. Seria possível voarmos o 372, nada para desviarmos? 1136, tá bem quando sai de volta o 372? Afirmativo, senhora. Seria ideal para o desvio. A 3216, livre de desvio, reporta técnica. Reportará retornando para o serviço 372. A 3216, confirma quantas milhas você terá de desvio? 1 ou 2 milhas, senhor. Canar 6356, desço para nível 050. Sou 1864, essa é a identificação. Dessa vez chegar da Mari para nível 130 inicialmente. 17. O vento 120 graus, 109. Sou está com zero de Salvador. O 3216, com referências, pode voar agora o 372 e descer para 1600? A 3216, copia um visual com a pista? Primativo. A 3216, mantenha 250010, reporte estabilidade na propriedade. 250010 não será possível, cara, não consigo estabilizar, preciso descer para 1600. E o 3616 eu também não consigo voar porque temos a formação ativa na sobreposição. 3745, com 177 a bordo, com 24 horas de voo. 3745, autorizado o táxi via Pati 1 no táxi da Índia, ponto 0 no 0, torre 1895, ajuste no 017. Via Índia, 295, 3745. Olimpo 08, autorizado Juliette Alfa, táxi da Índia, ponto 0, pista 10, chame torre Salvador, 118, decimal 95, ajuste altímetro no 017. RZ, autorizado cruzamento de Bruno e Simbra, mantendo 510. O ajuste em Salvador é 0017, e a parte visual colocar de pouso. Portada visual, ó. O vento 130 graus, com intensidade de 109. Então 3216, tem pouso autorizado, pista no 0. Ok, pouso autorizado na pista no 0, 3216. 366, pegou chuva nesse setor aí, aproximando? Então, ali aproximadamente no Cerveiro 366, sim, a gente desviou pela direita, a intenção era fazer uma base pela direita. O controle colaborou pra gente não conseguir fazer isso perfeitamente. Mas aí, quando a gente avisou com a pista, a gente declarou o visual e prosseguiu. Ok, então naquele setor ali tem chuva então, né? Considerável. Obrigado. Não por isso. Abatango, Vitor Lima Sul, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0 no 7. 4 mil pés, ajustado 1017, Vitor Lima Sul. Vitor Lima Sul, está sendo entrada. Estamos tendo 1-5, senhorita. Batango, Vitor Lima Sul, negativo. Controle da 3295. Vai tentar o controle? Bom, o da 3295 ainda com o controle, pode transferir. Ele está transferindo na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Controle Salvador na frequência 1208, toda a volta. 1208, Charlie Michael Mills. Meia Minas Oeste, Salvador, acima navegação na proa de Cérebro 366, em descida para 2500 pés, o ajuste na 097. Controle Salvador, bom dia, papapá, Charlie Michael Mills. Cadê o 0-3-745? Até, posso entrar na estrada da barra. Voltará para a da barra, Charlie Michael Mills. Charlie Michael Mills, fica atento para tráfego na posição de 2 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés em Robson 44. Frente do tráfego, porém não visual, Charlie Michael Mills. Passando de uma mais forte, não para a porra do outro. Matando de uma mais forte, você pensa livre. E 1864, reduzir a velocidade para 2209. No meio, solo 05. Libere pista direita, chame solo 1209. 209 da 3, 206. E 745, decolagem autorizada, pista no 0, 120 graus, 109. Eu decolagem na 3, 745. No meia, autorizado o tráfego via Alfa, após a gente está com 3 Alfa, após a gente está com 3 de autorizado táxi via pátio 1, táxi Índia, ponto 010, torre 1895, ajuste de altímetro no 017. 17, ponto 0095, obrigado, táxi, 790. Torre 2, uma meia, ingresso Juliette, posição 06. 06, 03, 206. 190. 6, 7 do Tango, nível 170, João Pessoa. Foi informado que a matéria pro 190. Tudo decolado ao 07, chama agora o controle em 1208, um bom dia. 208, bom dia. 050. Então vai subir para o 50, tem sido autorizado 250, até a 63 com meio. Vitor Lima XR, curva esquerda, curva 010, Vitor Lima XR. Esquerda 010, Vitor Lima XR. Controle Salvador, bom dia. É, boa tarde, 3745, decolando 65. Contato radar, decolagem de lança, suba via CDL. Poderia continuar em descida, Vitor Lima 3, na prova 090? esquerda pro 090, Lima 6. Certo, senhor, nessa prova posso continuar em descida? Afirmativo. Continua em descida, Vitória Lima 6. Esperamos que aí tráfego na sua posição 2 horas, 5 milhas, mantendo 045. Certo, Vitória Lima 6, vamos continuar em descida. Galera, 6356, projeto descida para 2500 pés agora, ajuste no 016, conforme visão com a pista. Controle, Oscar, mais com o meu? Galera, 6356, controle. 790, ali mantém cabeceira no 01790. Ali mantém, voo 790. Oxana, 6213, passando, pronto, posso. Redução, o 6356 170 mais. Bom, no 864, controle. Prossiga, senhor. O tráfego na sua posição é 11 horas, 9 milhas. Reduza para o 9709, número 3. Ok, reduzir a 970, bom, pois estou, né? Afirmativo, o vetor é para sequenciamento, vai curvar na prua, vai curvar pela esquerda na prua 010, no limite a magnética 120 do NDB Simbra. Pro 864? Afirmativo. Ok. Pro 010, limite ao 120 de cima, gol 1864. Afirmativo, é a 120 de cima e a possibilidade de se ultrapassar a final da pista 90. Tá bom, 864. 4356, descida até 2500 pés. Redução para aproximação, tá visual com a pista? Saída da El, Leda e Lume. Via Upenal Vander 857 Moço. Controle Salvador Opera 120 décima 8. Aciona 5524 Transponder. Oxana 6213 360 nível autorizado para o Galeão. Upenal Vander 857. Decola do 10, curva direita da El Leda. Após a posição Leda, direto e Lume, intercepta na aerovia. Até moço nela. 20.8 é o controle de saída do transponder. 24, Xané 62308. Xané 6213, cotidianamente está correto, é um pronto pushback, Xané Meto. Amateiro, Xané 6356, complete a aproximação, chame a torre Salvador. Frequência 118, decimal 95. 95, Xané 6356. Controle de Salvador, Olimpo 08, bom dia. Cordial, autorizado em rota 209. 56, continue a aproximação, pista no 0, vento 120 graus, 109, informarei pista livre, 6356. Só para passar a final da pista 10. Aguarde autorização para voar o serviço 366. Desça para 4 mil pés. Ajuste no 017. Confirma o que foi, senhor. Desça até 4 mil pés. Ajuste no 017. 4 mil, no 017. Ativo. Olhando para 08, escutei o controle. Já não escuto o controle. Descensão nível 090. Autorizado a radial 209, conforme solicitado. Ativo radial 209, conforme solicitado. Vitor Lima X-Ray, mantém a 160 nós, é possível? Negativo, senhor, devido à turbulência. Vicente, confirma sua velocidade de carga. Vai manter o 60, ok? 60, mantém o 60 até o Serra Vitor 372. Ok, o 60 até o Serra Vitor 372, Vitor Lima X-Ray. Eu gostaria de solicitar a descida para o 2000. Eu estou no MXC, está no seu procedimento para acertar. O R9 da 10, querido. Desça para 2500, vamos seguir o parâmetro do procedimento. Ok, 2500, o Vitor Lima vai descer. Isso. Bom dia, Gol 1790, decolou Fuca. 790, contato o radar, cruzou 3100 pés via saída Fuca, 1790. Controle do 376, saiu visual aqui no setor, tem condições de incrementar a velocidade. Suficiente, pode passar o serviço 372. Reportando a passando do Cial Vitor 372, o Vitor Lima que poderia continuar em descida? De acordo com a carta, o Lima que confirma. Ok, ciente, conforme carta, vai descer Vitor Lima que Polo 864, tráfego que oferece 9 milhas à frente, resumo a navegação, vai na prova do Serra Vitor 366. Caso negativo, 128.35. 251.2835, boa. Todo autorizado, pistão no zero, Vitor Lima X-Ray. Eco Delta Fox, autorizado. Morro de São Paulo, Vitais da coluna 7, curva direita, corredor Axé, controle Salvador, opera. 1208, aciona 0145, transponder. Delta Fox, por gentileza, faz um check rádio muito chiado na transmissão. Poderia confirmar pessoas a bordo da autonomia e o rádio se encontra? No 864 eu tenho um tráfego para a base da Polícia Militar, próximo às imediações do Serra Vitor 366, está mantendo 500 pés. Tá, dentro do tráfego, ele tem a possibilidade de voar proa do 372. Proa do 372, tá com referência visual? Tá, ainda não. Conforme atingindo a referência visual, estou autorizado a voar na proa do 372. Ok. Tem referências visuais, o voo 864. Deixa o plano estabilizado na final. Camarada. Tem que lá de volta. Livre táxi, reporte interseção com ataque, Delta Fox Trot. Luna 790, submissão para Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685. Autorizado ingresso da pista no 7, reporte alinhado, pronto, cabeceira, Eco Delta Foxtrot. Com saída ABO 1, pode seguir direto conforme rota. Controle Salvador opera 1208, aciona 5542 transponder. Estou autorizado a completar a aproximação e chamar a torre, frequência 118.995. 18.95, bom dia. Passador é o voo no 962, boa tarde. Será que eu vou filmar a pesquisa após a autonomia alternativa e o tático que se encontra? Cueca 5.17, a Mari 9.9. Voo 1962, correção 2 para nível 060. 060, 962. Olimpo 08, confirma o tempo que eu pego o voo? Foi a 4. Milton Lima, X-Ray, solo zona 8, livre agora. Direita, chame solo, hora do zona 9. Arma solo, da zona 9. Israel, líder 1, no aguarde. Solo no Salvador, uma boa, no caminho do Victor Lima, X-Ray, micro. Victor Lima, X-Ray, poderia confirmar a parte que irá prosseguir? Autorizado, Alfa aqui, o Pat 3 que eu tentou sinalizar pelo mesmo. O Victor Lima foi apenas confirmando a estimada no pátio? Aproximadamente 45 minutos. Gente. Delta Fox 7 pronto, confirme. 56, autorizado Galeão, nível 360, decola pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda e Lume. E é o November 857, moço. Controle Salvador, opera. 120 decimal 8, as senhoras 5503 responder. Autorizado 360 para o Galeão. Decola da 1-0 com curva direita, saída da El Leda Iru, pós a P98-57 até ponto 1208 é o controle, e transponder 503, gol 956. 956, o cotidiano está correto, são prontos para o feedback acionamento. Acionamento. Gol 956. O acionamento está na 8, chamar 6213. 4-0 graus, 1-0-9. Pouso livre, na 1-0, voo 8 metros. Acionamento 6213, Chanel, posição 8. 6213, autorizado, deixa eu frutar. Camarada. Se eu for até com Salvador está em 120, decimal 8. 1208? Afirma o comandante. Já. Controle, boa tarde, portaria 2230. Portaria do 2230, acione identificação. Dessa vez chega da mão para nível 080, ajuste no 096. Cada mãe e nave da 1-0, você para o 080, pode ser no ideal? Delta Foxtrot, chame agora, confirmando. É com Delta Foxtrot, chame o controle, 1208. 208, Delta Foxtrot, regra. Para 2230, desce para nível 080, quando no ideal de descida. Positivo. Informa que perdeu o contato com o centro Recife. Positivo, que várias chamadas e novos serviços de sucesso. Entre, vamos informar. Obrigado. Pode voar a banda presente, o 2230? 2230, autorizado, Vama. Obrigado. Direto a mão, 2230. Solo, frequência 1209. Adaptando Eco Delta Fox até 50 de diversos, ou no meu caso, foi o Bereté. Reporte no treino de Serra Bobarro, enquanto eu fui chamado para pouso. Chamado para pouso será aos 40, 4-0, 4-0. Eu estou pegando no 440, acerta a foca. Poderia confirmar apenas que você fez a bordo? 3 do táxi via Rádio 1, táxi India, ponto 010, torre 11895, 2 de centímetro no 017, seguirá em breve azul. Uma 962, após o TAP, voa a Serra Vista 366. TAP 366, 962, ok. Azul 4463, alterna Serra Bravo Serra Vista, 1 hora e 54, 111 a bordo para o táxi. 463, autorizado o táxi que é Índia, funciona na 0, torre 11895, ajuste na 017. Livre táxi via Índia, no ponto de espera 1895 a torre, 1217, 443. ASG 060-1962. Turma 962, desça para 250010, ou ajuste na 097, autorizada Renave, reposta para o ponto de serviço 366. Ok, autorizada Renave, 2500, forma lá, com 366. 962, tá bom. Uno, prefiro. Azul 4463, ponto de espera, vista na 0. O azul 4463, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0160 graus, 109. Livre, alinhar e decolar, pistão na 0, azul 4463. Desconhecimento do controle reportar, considerando que o uso 1440, frequência livre da presença. Olo, gol 9556 no portão 4, pronto para o pushback de acionamento. 5-6, autorizado, Champlão Táxi. Autorizado, Champlão, aí para o táxi. Salvo, Salvador, boa. Ainda é boa tarde, já. O 2067 está sem tratando, portão 10, autorização Guarulhos. 2067 é para da Eule da Morte, por favor, eu não copio. A Eule da Morte, por favor, 2067. Passar o Mike Romeu 2560, aporte e passando 3500 PES. 2230, passar o Mike Romeu para 0800. Passar o para nível 050, hoje em Salvador é na 096. Rotio para 5000, então 1016, passar o 2230. Tem possibilidade de voar ao Sierra Victor 366? Sugiu 4463, decolou os 29, chame controle, frequência 1208, bom dia. Controle 208, azul 4463, bom dia. E radial 270, por favor. Limite ao 270, esquerda 130, passaria 2230. 962 da Gol, passou 366. 1962, com retorno na frequência 198, decimal 95. 1895, boa tarde. Controle Salvador, azul 4463, coral. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba a vista da coral para nível 180. Via coral para 180, azul 4463. 1962. Sim, você vai formar no 72962. Salvador, bom dia, 3204, então responde, passa o 2004, acende a identificação, dessa vez chegada Mari para nível 060 ou ajuste na 096. Mari para 060, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A primeira análise modula para o controle.